Então vai ser assim. Se o que você sentir por mim se acabou, me lembro que você até jurou que nada se compara ao nosso amor. Então pra que fugir? O orgulho faz a gente se afastar. Pra que deixar? O amor bonito não se acaba assim. O que é preciso pra você voltar pra mim? Então me diz que é verdade que tá morrendo de saudade. Como estou, que nada se compara ao nosso amor. O amor bonito vai além da cama. É a verdade de quem ama. É a essência do prazer. Por isso eu me alimento desse sonho. E eu não vou achar estranho se você voltar pra mim. O amor bonito vai além da cama. É a verdade de quem ama. É a essência do prazer. Por isso eu me alimento desse sonho. E eu não vou achar estranho. Você vai voltar.